Salve! O grande encontro, a música brasileira pede ousadia. Oh, oh, oh. Vai! Não sei por que a guerra, não sei por que a fome. Que mundo é esse? Eu sou filho do homem. Não sei por que a guerra nas ruas do submundo. Sobrevivente, eu sou filho do mundo. Que mundo é esse? Aonde estamos? Vejo seus filhos protestando e se armando. A paz não está tão longe do seio dessa terra. Nas escolas, nos campos, no centro, nos guetos das favelas. Não sei por que a guerra, não sei por que a fome. Que mundo é esse? Eu sou filho do homem. Não sei por que a guerra nas ruas do submundo. Sobrevivente, eu sou filho do mundo. Eu sei que a nossa juventude passa mal, que morre no Nordeste, um apá no carnaval. Eu sei que ostentação gera aproximação, mas não vem pra nós a cota em promoção. Chama! Chama o pastor e o padre pra rezar pra nós. O orixá que na mãe preta manifesta a voz. As tiazinhas, crianças, num gesto de esperança contra a matança, usando o cabelo com câncer. É meu povão! Os gladiadores da nação, mais de uma tonelada em cada refrão. Cobrando o que é de lei, o que é nosso, até os ossos. Fazer com lealdade a minha justiça, eu posso ir. E é pancada, porrada, na pleboizada. Maioral no capital, desde a casa grande senzala, que transformou o álcool na maior das guerras frias. E o crime da gravata desse câncer aqui. Então ria, playboy, ria. Quando eu saía, às 5 da manhã, pra ganhar o pão do dia. Então hoje eu canto rap, o comentário é que eu tô rico. Que o rap dá dinheiro, é bom colar onde eu fico. Então vai, Zé Povi, cê não sabe o que cê quer. Se o seu negócio é homem ou se é mulher, se cola com sangue bom ou dança axé na praça. Eu sou a família dos monstros, nem embaça. Não sei por que a guerra, não sei por que a fome. Que mundo é esse? Eu sou filho do homem. Não sei por que a guerra nas ruas do submundo. Sobrevivente, eu sou filho do mundo. Que mundo é esse? Aonde estamos? Vejo seus filhos protestando e se armando. A paz não está tão longe do seio dessa terra. Nas escolas, nos campos, no centro, nos guetos das favelas. Não sei por que a guerra, não sei por que a fome. Que mundo é esse? Eu sou filho do homem. Não sei por que a guerra nas ruas do submundo. Sobrevivente, eu sou filho.